Fruto da globalização, Coca-Cola, droga, arma no mesmo avião. Bem-vindo à minha geração. Fuzis usados na Segunda Guerra, hoje desfilam na mão de um moleque na rua de terra. Chacinas são comandadas de salas em Wall Street. Descobrirão o lucro da guerra desde Auschwitz. Lucram com a desgraça de um povo que é gado. Marcado, fazem guerra de acordo com o mercado. Capitalismo privado, mão de obra barata. Donos do poder escolhem quem morre e quem mata. Num fliperama macabro, onde o boneco é você. Você só tem uma vida, o jogador não quer saber. Metralhadoras russas, fuzis israelenses, onde só morre pobre. Nessa guerra não sei se pra que os imperialistas vivam só American Dream. O tráfico de armas aqui nunca tem fim. Essa é a geração da morte, entorpecida por cinema, por kalashnikovs, lacrimogênio, cheiro forte. Holocausto mundial, a mídia desligou o holofote. Os heróis morreram alvejados, não de overdose. Geração kalashnikov. Os heróis morreram alvejados, não de overdose. Das armas, vidas perdidas como karma. Projetei de ódio no pente goiabada. Fura engatilhada numa ponto 40. Latina América, Brasil, geração pós anos 90. Rotina violenta na terra do escambo. Índios na transamazônica com revólver igual do Rambo. Inverno nos trópicos pra um paraíso nórdico. Mais dólares, mais petróleo, mais certidões de óbito. Ditam nossas vidas numa sala no Pentágono. Nos injetam venenos, escondem antídotos. Querem nos erradicar, não há nenhum equívoco não. A intenção da máquina é aniquilação. Estratégia maligna da cúpula falida. Sou da América Latina, América bandida. Bandida e vou lutar pela minha vida. Mesmo que essa luta até me pareça perdida, a rebeldia resiste, somos um vírus na máquina. Causar um colapso, essa é nossa tática. Até o último cair, essa é nossa missão. Seja bem-vindo à minha geração. Meus heróis morreram.